A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o prefeito do município de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Conforme apurou o Ministério Público, em setembro de 2017, o prefeito pediu a uma produtora de fertilizantes que passasse a transportar os funcionários dela por meio da transportadora da família dele, da qual, aliás, é sócio oculto. Como a empresa se recusou a assinar o contrato, sem motivação legal e em conduta que tipificou a prática de crimes, o prefeito promulgou o decreto revogando a certidão de uso e ocupação do solo, expedida pelo próprio município, que permitia à empresa atuar na exploração mineral em Patrocínio. Em janeiro de 2018, após ficar sabendo que o Ministério Público estava investigando esses fatos, o prefeito revalidou a certidão que ele mesmo havia cassado. Essa tentativa de beneficiar a transportadora começou em 2015, quando ele estava exercendo o mandato de deputado estadual e prosseguiu até o início de 2017, já no mandato de prefeito. Como já existiam outras denúncias tramitando contra ele no tribunal, o Ministério Público requereu também na denúncia seu afastamento cautelar do cargo, mas esse pedido foi indeferido pelo Judiciário. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.